Já percebeu como as pessoas se tornam mais bonitas nas redes sociais? De longe, ninguém tem olheiras, rugas ou arrependimentos. A distância é um filtro natural que corrige defeitos e dá à alma um brilho de Photoshop. As redes entenderam isso antes da filosofia, criando o palco para o espetáculo da perfeição. Ali, todos têm o melhor ângulo e frases prontas para dias nublados. É curioso notar que ninguém posta a foto da identidade, com o olhar perdido desafiando a gravidade. Nas redes, somos versões melhoradas de nós mesmos, protótipos de um ser humano que ainda não existe, priorizando a iluminação em vez da profundidade. Navegar por ali é como visitar um museu de espelhos. Cada um reflete o que quer ser, escondendo o que realmente é. A vida real, com unhas quebradas e manhãs mal-humoradas, foi trocada por uma galeria de instantes editados, onde até a solidão ganha legenda poética. O problema é que, quanto mais polimos a imagem, mais embaciamos a verdade. A distância tornou-se o novo modo de amar. É fácil se encantar com alguém que vive longe. Difícil é gostar de quem respira o mesmo ar e esquece a toalha molhada na cama. As pessoas viram símbolos, o amigo impecável ou o casal exemplar. Enquanto isso, a vida palpável, o toque e o café que esfria ficam fora de quadro. Vivemos num teatro de sombras, acreditando que o reflexo é realidade. Ironicamente, quanto mais nos mostramos, menos nos revelamos. A exposição virou esconderijo. Ao olhar um perfil, muitas vezes vemos um sujeito sereno que não reconhecemos de fato. Tornamo-nos caricaturas digitais, como um autor de frases profundas que não encontra o controle remoto. Inventamos a amizade de vitrine, onde o outro existe apenas enquanto está bonito. É uma relação leve e descartável. O amigo curte a foto, mas não sabe ouvir um desabafo. O mundo virtual é como uma janela de vidro fosco. Vemos o contorno, mas não o olhar. O vidro impede o encontro real. O problema não é a tecnologia, mas a falta de coragem de aparecer sem luz de fundo. Mostrar-se humano exige aceitar a sombra e a falha, mas ninguém quer ser comum onde se premia a perfeição. Seguimos editando a felicidade enquanto o tempo escorre. No fundo, resta um desejo de ser visto sem precisar sorrir. Se o filtro caísse agora, você reconheceria seu próprio rosto.